partilhar um bocadinho a minha experiência enquanto investigadora neste centro, o processo de investigação, quais são os passos necessários para o desenvolvimento de um projeto de investigação, o processo de divulgação do conhecimento alcançado e, portanto, sensibilizar um bocadinho para a importância da investigação em psicologia, de que forma é que a investigação informa a prática, de que forma é que a prática informa a investigação. É um bocadinho partilhar a minha experiência nesta área.